Bruno 896, pronto para o táxi, 190 a bordo, alternativa Fortaleza, autonomia 0238. Bruno, está vindo a táxi da Índia, ajuste 1012, reporte pronto no ponto de espera. Via Índia, ajuste 1012, reportará pronto no ponto de espera, voo 896. Voo 896, próximo do ponto de operação. A linha decola 896, 100 graus, 5 nós. Certo, a linha decola, voo 896. Controle Salvador, bom dia, gol 896, ainda Fuca. Bom dia, 96, sobe 370, vigilância. 370, gol 896. quilômetro 502, 2000 pés, chegada a Mari, ajuste 1012. Gol 96, chama agora Recife, 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6-8-5. Gol no 896. 2-5-4-5-1-2-6-8-5, com Recife. 2-4-6, boa. Boa. Autorizado. Equador, gol no 817, promoção Delta. Boa noite, 17, bom dia. Para Guarulhos, autorizado 360, via uniforme Zulu 21. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita. Saída a bó, após a bó releva. Controle operem 119.35. Responda 5054. Ok, gol 1817, autorizado a Barulhos, nível de voo 360, via pelo Zulu 21. Decola da pista 10. Curva à direita, no sentido da aborto, após a leva, controle 0935, transponde 5054. Correto, 917, para o feedback, senhora. Chamarei. Na posição 18895 agora. Acima de 1871, desce para 2000 pés, ajuste 1012. 2000 pés, 1012, 1027. 502, bom dia, baixou e travou? Autorizado, pista 1-0, metro 1-2-0 graus, sincronia. De repouso 1-0, 9-5-2. Torre 1817, tá pronto para puxar o estacionamento, posição 8. Autorizado, sem destaque no 1817. Tá, eu chamarei, 1817. 2 no Solas 40, táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, TAM Salvador, boa noite, 17 para o táxi, 17 horas, 17 horas. Boa noite, 17 táxi, 1012, reporte pronto, no ponto de espera. Só confirma o problema, autonomia? 177, 3 horas.